É uma piada sem imagem gravada, não acontece nada pra abençoar. Só Cristo, rap nacional criando um futuro digno. 2000 favelas, São Mateus e ela. Revolução começou e não precisa de tela. Saúde no Brasil merece um Oscar de ignorância. Dia a dia acabando com várias esperanças. Proteja a sua vida, irmão. Quem guia o país não tem coração. Serpente venenosa vai ter que rastejar. HC lá do leste faz o bicho pegar. DRR é morra, é cortiça, é viela. É esperança 2000, favela. Atitude, expressão, hip hop em ação. Rap das quebradas, fusão de ideias, união. Esquecendo o passado e vivendo o presente. Lutando para que meu povo tenha um futuro diferente. Sistema não tem dó, te julga, te maltrata na maior. Investimento na favela, vem através de pó. No cardápio da periferia, comida não tem. Sobreviver no sistema onde sem dinheiro não é ninguém. Através do raciocínio temos chances de mudar. Manter opinião, conscientizar os que não enxergam que terno e gravata se é uniforme de ladrão. A violência é gerada pelo próprio sistema, que mata, divide, tenta fazer o pobre de esquema. Alegando sempre que nós negros somos um problema. Periferia lá do leste invadindo o sistema. Dizendo a burguesia que ao nos ver trema, trema. Pois nos deve não é pouco. Playboy nada do caralho achando que sou tolo. Chegando pra somar. Rap das quebradas, som de periferia. Som de periferia. Periferia lá do leste, paz. Das quebradas, um movimento que você não esperava. Rodão, o poder, é polícia, é canalha. Das quebradas, um movimento que você não esperava. Rodão, o poder, é polícia, é canalha. Andando a caminho da minha quebrada, eu vejo o acenar de vários vizinhos conhecidos, muitos camaradas. Reconheço de menos e a nossa caminhada, a nossa trilha sonora. Rap das quebradas, o lado é leste e a mensagem é clara e mandada. Ninguém é Loki ou movido a toque. O investimento no esporte e no lazer ainda é escasso. O clube da área tá sem muro, várias áreas dentro dele desativadas. Desviaram verbas do CDHU. A obra tá parada, a prefeitura deu mancada. Sou cego da periferia com voz ativa, que domina com ação e atitude. O dom da palavra, pensando no amanhã, no futuro melhor, no futuro melhor. Eu quero bem maior para a criançada DRR, Fugos HC, a rapaziada que não dá mancada. Não é tiro no lazer, o rap é de protesto, auto proceder, reivindicação. O asfalto da favela tá todo zoado, choveu, fique embaçado, esgoto a céu aberto, sanidade pública violada, só resta uma verdade, descaso com a nossa própria sociedade. O sistema está errado, será que estou equivocado? Chega de iludir, enganar o povão. DMC Mikimba, revolucionário, pede solução. A farda predomina nas quebradas, invasão, agressão. O medo estampado na face de um cidadão. Cenas tristes de extermínio, a morte é a proposta imposta. Um cotidiano violento, cheio de certeza. A balada derruba nas ruas quem cai. É residente da chacina periférica. Favela é apontada pela sociedade. Em primeiro lugar, em criminalidade. O menor que deixa de estudar pra poder trampar. E chega chegando, trincando no seu barraco. Tá quebrado o movimento que você não esperava. Rodão, o poder, a polícia, canalha. Tá quebrado o movimento que você não esperava. Rodão, o poder, a polícia, canalha. Passo a passo, metro a metro, mapeando som cavernoso da favela. O rap é o verso, o estilo maloqueiro. Incomoda os filha da puta de fato que dão tiro o ano inteiro. Na nossa rapaziada, prazer de humilhar é visto nos olhares deles. A maldade aguçada e tocada na mente é de não recuar. Uma par de revólveres apontados para nossas caras. Ninguém anda armado, o HC não aceita. Pode pesadelo na batida, rap criminoso, periferia não se abala. Ferramenta, caneta, caderno e no processo da mente. O pensamento que eu busco no interior do meu subconsciente. Consciente quando os crimes da farda surgem ano a ano. Aparelhados, bem armados, pode levar, ninguém pode pedir. Nosso dia nos manda enterrar. Uma favela sempre foi assim, só protege o que tem dinheiro. Submissos, a burguesia e helicóptero. Do alto a pressa, morte na periferia. Preto, papique, CH, se mando minhas mensagens. Os dominantes do Brasil, age como age. Os dominantes do Haiti. Se liga aí, não sei como te classificar. Brasileiros com a mente em outras Alemanhas, enquanto o governo mostra o poder que tem em armas, bombas, de gás, lacrimogênio, pra cima dos seres ingênuos, sempre bolando um plano infalível. Ataque psicótico, narcótico, ecossistemático, vai morrer. Homem neurótico, mente vazia, no dia a dia da periferia. Martilha, atira, descarrega o pente, aciona o tenente aos outros componentes daquela viatura. Em uma rua escura, tipo curta-metragem, pura realidade. Cidadãos do bem, frente a frente com os cidadãos da maldade, que de fada invade sua casa sem mandato pra te atacar, desacatar te moralmente, fisicamente. Se agar, se agar, se agar, se agar. Tá quebrado o motor.